Bélico Oeste, entre ruas de brilhantes. A lua faz a noite, um cenário belo. Sonho tão reais, bons momentos espero. Sorri pra vida, viver o hoje com ele, se sentir a dama da noite. No baile eu observo, observo o clima. Ela vem dançando o ritmo da batida, vem na minha direção. Já prevejo ela que é alguém que satisfaça seus desejos. Porque sabe os bélicos, faz o baile, a festa agitar. Isso é o que vale, chama sua atenção. Poder e aventura, grana, fama, momento nas alturas. Prazer de sentir-se importante, uma rainha vida que não teve antes. Ela se aproxima e diz: me permite? Chega em meu ouvido e faz um convite. Um sorriso, bom sinal. Que beleza, conversa, acompanha. Um drink na mesa enquanto o DJ rola essa batida. Bélico Oeste faz a noite na pista. A lua faz a noite, um cenário belo. Sonho tão real, bons momentos espero. Debaixo dessa lua prateada, o drink hoje comigo ela vai ser a dama da noite. A lua faz a noite, um cenário belo. Sonho tão real, bons momentos espero. Debaixo dessa lua prateada, o drink hoje com ele, me sinto a dama da noite. Ela merece do melhor, o mais puro amor, as flores mais lindas que no solo já brotou. O lugar mais reluzente debaixo desse céu. Ela merece o drink doce como mel. Rodando a cidade, um restaurante pro jantar. Chapo nessa mina, ela sabe conquistar. Na pista ela desfila comigo, é claro. E os bicos crescem os olhos. Aprende como eu faço, ela curte assim. Ama quem eu sou, dança no mesmo ritmo desse flow, diz amor. E me dá um sorriso. É nesses momentos que na vida eu me inspiro. A noite só começou porque a lua ainda brilha e vai ser melhor até o nascer do dia. A gata, os drinks, a lua e seu brilho. É nesses momentos que na vida eu me inspiro. A lua faz a noite, um cenário belo. Sonho tão real, bons momentos espero. Debaixo dessa lua prateada, o drink hoje comigo ela vai ser a dama da noite.